651, página 517. Felícia envergava uma roupa velha e desbotada. Dileta também. Tinham ido tal qual estavam em casa. Nesse dia, nunca poderiam imaginar que passado ano e meio se encontrassem dentro de uma igreja toda branca, com o padre ostentando paramentos claros e fios de ouro, e que se ouvissem em volta, oh, oh, o meu senhor pôs-se a voar assim que a pedra rolou. Era a voz da solista, era a voz que vinha do coro. Felícia, de chapéu azul, com pena azul, os seus ombros a estremecerem por aquele momento que atravessava. Eu encontrava-me atrás. Agora é que eu via que tinha interpretado mal a posição das pessoas. Certamente por causa do tamanho brutal da minha capelina, eu não tinha reparado que ao lado da mãe do noivo se encontrava agora a tia Ângela Margarida, e a fechar o banco, mesmo à frente, se perfilava o seu marido, o tio Rui Ludovice, em fato azul escuro. Eu tive a certeza, mesmo sem o ver de frente, que ele usava uma gravata vermelha. Antes não ocupavam estes lugares, pensei eu. De onde vieram? Sim, pessoas mudavam de posição durante aquela cerimónia discreta. Tão discreta que nem se dava, porque mudavam. Só depois comecei a perceber. A minha capelina impedia-me os movimentos do olhar. Percebi, finalmente, que havia um coreógrafo naquela sala sagrada. Virei-me. Éramos, de facto, apenas 40. Lá atrás, como dois sírios, encontravam-se os holandeses e os dois sorriam. O seu sorriso de alegria passava por cima de todos. Tinham razão. Dois anos antes, eles tinham dito: desabitado, sem gente lá dentro. O problema, nessa altura, já não se relacionava com os pássaros, a galinha sultana, a garça de boina branca, esses animais que ficassem se pudessem, se não pudessem que fossem para outro lado, pois havia outros paraísos na Terra. Também eles haveriam de os encontrar. Porque o segundo ponto, o da volumetria e da implosão que iria ser secreta, esse estava combinado. O problema era o primeiro requisito que não estava cumprido e era muito urgente. A urgência sublinhada por uma segunda carta proveniente do advogado. E então sim, nessa altura Dileta e Felícia tinham ido sondar o bairro dos espelhos, vestidas com roupas velhas, tal como estavam em casa. As mulheres do bairro tinham-nas cercado. As mulheres matronas, as mulheres magras, Olívia, bem como a muito velha, a Patrícia de Ana Mata. Homens também. Eram os Mata que voltavam. Meu Deus, porque voltavam? Os comentários não se podiam ouvir. Cada um dos presentes tomava a história do despejo como coisa sua, como parábola da vida, da luta entre os pobres e os ricos, raças e raças, como perseguição do amor entre Milene e Antonino, Romeu e Julieta maltratados no final do século XX. Inveja, por causa dos Leandro serem ricos e não terem nenhum cantor na família. Alguma televisão haveria de saber que a família de Janina Mata King estava a ser despejada miseravelmente. Enfim, havia tantas conclusões a tirar que umas se cruzavam com as outras, a ponto de não haver lógica onde pendurar qualquer conclusão final. Tinha ficado combinado. Os Mata viriam ocupar as casas daqueles que primeiro fossem viver para o bairro social. Quem seria? Ninguém ainda sabia. A lista era numerosa, uma multidão. Mas se fosse pela antiguidade, já poderiam calcular onde iriam passar a viver. As duas irmãs tinham passado uma manhã de outubro a visitar as casas cinzentas, que cheiravam a galinha morta e a peixe frito. Esguichos de brise para temperar o ar, a visitar de porta em porta. Então, nessa noite de outubro, Felícia e Dileta tinham reunido todos à mesa para contar a situação em que se encontravam. O choque fora tão grande que Conceição, nessa mesma noite, se quis matar com uma das facas do seu marido Domingos. Os dois filhos tinham-se sentado no chão a chorar. Todas as crianças tinham vindo para a rua. Sissi e Belisa disseram que se meteriam na estrada, cortariam as tranças e pintariam as unhas, já que o pai, Heitor Filho, não as poderia proibir de seguirem suas vidas, se assim fosse. Elas não voltariam àquelas casinhas do bairro dos Espelhos, por mais que Felícia dissesse que era de passagem, que havia a ideia de que se tratava do preço a pagar para obterem grandes casas, boas casas, com torneiras, por tudo o que fosse lado. Ninguém conseguia imaginar o retorno. Revoltaram-se. Cada um procurava seu alvo de revolta no outro e logo o encontrava. Mas o alvo mais consensual residia na figura de Ana Mata. Todos a culpavam. A avó tinha visto a armadilha vir no ar e não tinha sido capaz de a descrever como devia. Sabia de tudo, como dizia, e não tinha evitado nada. Falavam com ela de mau modo, esquecidos das suas palavras, usando até as que ela mesma tinha usado para a incriminarem. Isso num primeiro momento. Num segundo, que já seria no mês de dezembro, cada um começara a escolher as suas coisas. Os objetos eram tantos que não sabiam como escolher. Domingos fez 3 grandes montes para vender, para levar e para deixar ali mesmo, os holandeses que destruíssem depois se quisessem. Foi então que Ana Mata, nos últimos dias do mês de fevereiro, tomou a sua decisão. Era precisamente pela decisão de Ana Mata que os ombros da filha Felícia agora não conseguiam manter-se no lugar. Nem os seus cotovelos, nem a sua malinha de mão, nem o lenço de assoar que de lá retirava. O coro cantava, o padre tinha olhado na direção dos noivos, o padre, dentro de pouco tempo, poderia casá-los. A primeira parte já tinha passado. Eles estavam ali à disposição para quando o padre quisesse. Estavam ajoelhados. Para que estivéssemos todos, só faltava João Paulo, que tinha ameaçado. Eu preciso lá ir, urgentemente. Ainda bem que ali não estava. Sim, Felícia tinha respondido muito alto, desgarrada. Oh, sim, ressuscitou como disse, e eu não vi. Ela com a voz nasalada, repetindo as palavras do celebrante, ele vestido de branco e dourado, paramentos resplandecentes de Páscoa. Pois nessa tarde eu iria começar a saber um pouco do que se tinha passado. Sucedia que Felícia iria dizer que aquele momento de perfeição só fora possível por causa de sua mãe ter realizado em vida o sonho do telegrafista. Na igreja, os ombros de Felícia tremiam pela decisão de Ana Mata. Fora nos primeiros dias de março. Nessa altura já os dois cães tinham ficado doentes. Cozinhava-se cachupa rica, e sabia igual à pobre, pouco se comia. Metade dos objetos já haviam sido vendidos. A própria antena parabólica estava desmontada, sua corola branca gigantesca posta por terra. Virada ao contrário, a antena transformara-se num objeto estranho. Era como se um ovni a tivesse vomitado. O telhado, de onde ela havia sido retirada, ganhara um buraco. Telhas tinham caído na cozinha-quarto de Felícia. Pelo pátio fora, maquinetas sem fim iriam ficar espalhadas pelo chão. Era um mar de objetos que deixavam aos holandeses. No meio desse mar que deixavam, Ana Mata não tinha coragem para pedir que levassem consigo a sua poltrona de plástico. Nha caucha, forrodo de plástico. Não, não, deixa para lá. Em qualquer lugar desse bairro eu me haverei de sentar. Oh, deixa para lá, disse de outra maneira, porque disse na sua língua. Então, numa madrugada fria, Ana Mata começou a caminhar. Melhor dizendo, acabou por nunca contar como caminhou, nem como atravessou o campo de Morraça e o Sapal, nem como seguiu o trilho, e foi ter às dunas, onde costumavam poisar uns barcos de pesca de amêijoa, umas pequeninas chatas que por ali havia. Deduz-se que deveria ter querido arrastar um desses barquitos desde a água da ria onde se encontrava até alcançar as ondas do mar. Depois se tinha percebido. Ana Mata tinha querido fazer como o telegrafista da cidade da Praia havia feito nos anos 40 ou 50. Já ninguém sabia com precisão. Calcula-se que assim tivesse pensado, porque tinha levado consigo uma bolsa de pano com uma boa merenda. Isto é, ela tinha partido com a ideia de voltar, de chamar pela ajuda do destino, oferecendo-se a si mesma sem se perder por completo. Mas não aconteceria assim. As filhas e os netos, tão desgraçados, andavam da vida que só no dia seguinte repararam que a porta da casinha parda continuava aberta, a poltrona no mesmo lugar, junto ao local onde os três rios se uniam e formavam um só, depois dos banhos perfumados. Então tinham ido em busca dela e só passados 2 dias a encontraram, meio enterrada na vasa, de mistura com um barco de borracha furado que por ali andava, havia meses, de esteiro em esteiro, e a mão agarrada ao seu saco de merenda. Fora horrível. As pernas tortas e magras de Ana Mata tinham sido encontradas em primeiro lugar. Os óculos enrolados nos limos, os dentes, esses nunca tinham aparecido. Era por isso que Felícia Mata sacudia os ombros sem cessar durante a cerimónia, tendo cuidado de abafar o som das lágrimas. Ela estava convicta de que o sacrifício da sua mãe tinha dado fruto. Ela olhava para a vida em seu redor e o resultado ali estava. Aleluia, oh, aleluia, disseram as vozes do coro na igreja de Santa Maria do Mar. Eu não sabia se não era a minha alma regressando de qualquer parte remota onde tivesse estado. Na altura, eu também não sabia que tinha existido sequer uma Ana Mata que se fora oferecer à ria para salvar os seus filhos da humilhação, como se isso fosse possível. Se soubesse, talvez eu também tivesse começado a sacudir os meus ombros e a mexer na minha bolsa e no meu lenço de assoar, e talvez a minha capelina tivesse rolado e caído, não sei. Pois por que razão não incitar a confusão do pensamento se a lucidez nunca se alcança? O que eu soube, depois, é que as coisas tinham mudado. Começou com a presença do tio Rui Ludovice, presidente da Câmara, no funeral de Ana Mata. E não só ele, também o seu adjunto e até o seu motorista. Esse facto foi muito notado e deu algum alento à família Mata, sobretudo às mulheres. O cemitério, nessa manhã, estava repleto. Havia pessoas penduradas nas grades das casinhas de pedra. Depois veio um recado. O holandês, Piet van den Berg, não era só um homem disposto a respeitar as aves, as galinhas sultanas e as garças brancas com suas boinas de penas. Sempre que possível, também respeitava os seres humanos. Isto é, dava mais 2 meses para a família Mata se refazer. Iria assinar a escritura com as pessoas ainda lá dentro. E depois, à boca do verão, tinha vindo a notícia melhor de todas, pelo que seria muito difícil desligar a saga salvadora daquela família da última viagem de Ana Mata. Mas naquele momento o enlace ainda não tinha começado. Demorava, porque de vez em quando havia aquela voz fina, como de anjo, colocada entre a beleza e a morte, a dizer, no domingo claro de Páscoa, Senhor, Senhor, Tu ressuscitaste. Como poderia saber? O tio Rui encontrava-se mesmo ao lado da tia Ângela Margarida. Ela, de fato, azul celeste e capelina da mesma cor. Os seus cabelos estavam lisos e os brincos brancos eram pendentes. Então o tio, muito alto, virou-se e eu pude confirmar. A sua gravata era vermelha, em fato azul escuro, como a de qualquer político, desde que exista a hora televisiva. No entanto, aquela cerimónia era de uma sobriedade e de uma economia extraordinárias. A dilatar o tempo, só havia os coros. Eu achava que eles nasciam da minha alma. Juro por Deus que só naquele momento eu confirmava que havia mesmo um coreógrafo na sala. Aliás, nessa altura eu também não sabia que o assunto da distribuição das habitações sociais havia sido tão discutido. A família Mata era uma das últimas da lista. E a lista das candidaturas fora tornada pública. O tio tinha reunido o seu staff pessoal e os consultores haviam discutido nos seguintes termos. O que seria mais prejudicial? Que o tio respeitasse a legalidade, isto é, que os Mata só fossem alojados dali a um bom par de anos, e ele, Rui Ludovice, ficasse para a história como um isento, duro legalista, ou que o tio ultrapassasse as regras e se apiedasse das pessoas próximas da sua família. No nono andar do condomínio Átrio, os consultores reuniram-se. Pensaram e concluíram que seria muito mais humano, muito melhor aceite pela população de Valmares, genuinamente portuguesa, que a caridade começasse pelos que são mais próximos. Antes a caridade que a justiça. Essa suprema caridade que, por mais que se pratique, nunca se alcança. Continuemos com a caridade. E assim aconteceu. Os Mata não foram os primeiros, nem os segundos, nem os terceiros. Foram os quartos a receber as suas casas de alvenaria, com águas correntes, tudo como devia ser, do outro lado da estrada. As irmãs Felícia, Dileta e Germana haviam entrado nas casas novas sorrindo. Nunca mais iriam pensar em Ribeirinho da Praia. Sentiam-se seguras. Sabiam que o sonho do telegrafista funcionava. Era isso que fazia os ombros de Felícia, de vez em quando, produzirem o seu estremecimento cadenciado ao longo da cerimónia. E o tio Rui, que ali estava, ereto como um pé de eucalipto, até à data ainda não havia sido criticado por nada que se lhe relacionasse. Aliás, as coisas estavam agora a correr muito melhor do que 2 anos atrás. A sua úlcera cicatrizara um bocado. Já só tinha a dimensão de um botão de camisa. Um botão pequenininho. Mas eu via, sobretudo, as cores e os movimentos. E ouvia os cânticos finos. Entre a mãe do noivo, vestida de azul ferrete, e a tia Ângela Margarida, vestida de azul claro, não se encontrava ninguém. Os seus braços tocavam-se. Era por entre a nesga das suas cabeças, enchapeladas, que eu via Milene e Antonino Mata. A claridade na igreja mantinha-se intacta, poisava na cabeça deles. A cerimónia parecia secreta. O coreógrafo instruía só por sinais de nada. O padre, sorridente como o dia, falava com os noivos, fazia-lhe as perguntas banais. Aqui eles respondiam tão baixo que nem se ouvia. Parecia não quererem dizer nada ali. Já deveriam ter dito tudo em outro lugar. O padre, sorridente na mesma, a fazer passar aquela cerimónia para um momento de intimidade invulgar, como se tivesse havido uma pausa na ressurreição de Cristo e o próprio padre fizesse amor com os noivos. O sol entrava pela janela. Melhor dizendo, sobre Milene e Antonino Mata, eu não saberia de nada durante muito tempo. Essa seria a zona mais difícil de atingir, a mais secreta, a mais íntima, também a mais necessária. Por ela, eu não voltaria ao campus, onde a minha ciência de 28 anos queria mostrar a sua destreza aos adultos. De súbito, compreendia que não sabia coisa alguma sobre o essencial e que jamais ficaria a saber se voltasse para o campus, guardado por suas longas árvores universitárias. De repente, o essencial consistia em compreender o que ali se tinha passado. Porque uma coisa se tinha passado, eu percebia, ao olhar para a figura de Antonino Mata. Ele ocupava o lado direito da igreja e eu o esquerdo. E por isso era o seu rosto que eu via, não o de Milene. De Milene só via o corpo estreito e o rodado da saia e o véu puxado para trás. Eles não se beijaram. Ainda bem que João Paulo não tinha vindo, que eu o tinha sustido em Massachusetts, com o argumento de que deveria lá ficar imóvel, sem se intrometer em nada, quem, durante 3 anos, não se interessara por uma pessoa a quem ele costumava prometer, para sempre juntos, nós três, unidos, até ao fim da vida. Era só porque se tinha deixado de ser adolescente que se passava a amar de forma imperfeita? Que direito tinha João Paulo de vir criar uma das suas antigas arruaças por altura do casamento de Milena, de quem afinal se tinha esquecido? Porque ameaçava vir instalar-se no Hotel Miramar para espiar a vida dos outros, ditar a sua própria ordem? A vida em Valmar já estava ordenada, não precisava da sua inteligência para nada. Se havia algum crime, como ele dizia, não seria evitado por deduções matemáticas, onde ele teimava em incluir latim. Fora muito difícil sustê-lo. Vésperas da minha partida para Lisboa, João Paulo lembrava um touro enjaulado que escarvasse o chão do outro lado do telefone. Dizia que era mentira, que não a tinha esquecido, pelo contrário, que de tal modo a adorava que a tinha imobilizado no pensamento, produzindo com isso um raciocínio tão banal que se encontra nos livros desde que existem páginas. Pois se era assim, então uma língua poderia lá ficar. Ele não tinha o direito. Só eu podia viajar. Eu não suspeitava de nada. Depois houve a homilia. O padre falava baixo, para um público íntimo, pacífico, cordato. Tinha-se a impressão de que o padre havia ensaiado as suas palavras diante das ondas do mar. Quando levantava a mão direita, falava da ressurreição gloriosa. Quando levantava a esquerda, falava de uma única humanidade. Quando juntava as duas, apontava para os noivos e dizia: só uma só alma, um só coração, para além da diversidade dos aspectos. Demasiado abstrato, mas foi concreto quando falou de Regina Leandro e disse, muito baixo: sim, essa mulher sabedora que na escuridão da noite passou entre nós, insensíveis, e enquanto entregava um braço à morte, com o outro tomou sua neta e entregou-a ao poder do amor. Eu desci os olhos para o soalho envergonhada. Tinha a impressão de que aqueles tropos inchados saíam diretamente da minha alma. Mas não houve perigo. Foi tudo muito baixo e muito rápido. Aliás, nem aí os ombros das duas tias se moveram um pouco. Era como se fossem de barro. Juro, quando a homilia acabou, eu ainda não sabia de nada.